63312, pouso autorizado na 10, o vento é 180 graus, 62 de nós. Vento autorizado, pouso 63312. Ajuste Salvador 1018, na proa do farol de Itapuã. Chame 20 milhas de Salvador para descida. Salvador, Tower Azul, 2796 at holding point running 10, we have the traffic on final side. Maintain position, Azul 2796. Same position, 2796. Azul 2796, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, 2796. Chame a 312 no solo aos 29, chame o solo 21-9. 219, obrigado. Go to 796, clear takeoff from the 10 wind, 180 degrees, 07 knots. Clear for takeoff, go to 796. 27996, airborne at 31, contact departure 120.8. 120, Panente, good day. Salvador Departure Control, good morning. Azul 2796, passing 1100. Azul 2796, ready contact number 19 for level 170, con departure. On the departure 170. Mike Yankee ingressou na 20ª, está no degrau de descida já. Oscar, Mike Yankee, desça para 500 pés, ajuste 10 no 8, reporte farol de Itapuã. Reporte farol de Itapuã, Oscar, Mike Yankee. Utilizando o localizador da 3304. Da 3304, Libre LS, chame torre 118, decimal 95. 1895. Salvador, Santos 3304, bom dia. Passar a travada na final. Mestre, Santos 3304. É, livre pouso no zero. Venta é 200 graus, 5 nós. É, somente uma chuva na final da 10. E até aproximadamente uma milha da cabeceira. Após a última milha, não chove. Excelente, obrigado, 3304. Então 3304, avistou? Afirmativo. E 3304, pouso autorizado no zero, vento 210 graus, 05 nós. Afirmativo, livre pouso, tá 3304. É, prossiga para o farol Itapuã, reporte para o cruzamento da final da 10. Reporte para o cruzamento da 10, Yankee. 3304 no solo aos 42. Chame o solo 21 decimal 9. 21 decimal 9, obrigado, bom dia. Fica mais quieto, livre o cruzamento da final da 10. Chame na base para 17. Vai, chama agora o cruzamento, senhor. Yankee, sua vista do campo? Informativo, senhor, visto sim. Ok, autorizado a final da 17. Reposto da embaixada checada. Já está ingressando aqui na perna do vento, contra a embaixada checada. Correio Azul 4299, próximo queda 10, pronto, posto 4299. O 4299 está autorizado, decolada 10, vento é 230 graus, 029. A linha e decola da 10, o azul 4299. Confira o vento? No momento é 230 graus com 04 nós. Ok, obrigado. Chama o Mike Yankee, final 17, para ser checado. Gente, acho que é Mike Yankee avistado. Pouso autorizado na 17, venta é 230 graus, 05 nós. Certo. Bom dia, Oceania 63, 1-1. Oceania 63, 1-1, chegada bom, se desça para o nível 050, ajuste 1-0-8, informo teto de 700 pés, visibilidade de 4 mil metros, chuva leve. Bom, destino então descendo agora com meu pé na bomba. O 4299 decolado aos 4 meses, controle de Salvador, 20 decimal 8. Chama um 208, obrigado. Bom dia. Bom dia, Azul 4299, contato do radar, saída Sambu 1, nosso sobe para manter o 320. Sobe e mantém o 320 na Sambu 1, no 4299. Mike Yankee no solo aos 4-6, táxi pro 4-4. 796, canal Aracaju Approach Control, frequency 120.30. 120.30, good day. Azul 4299, chame Centro Recife na frequência 125.1 ou 123.8. 125.1, altera 1238, Azul 4299, obrigado. Chané 6311, desça para 4000 pés, ajuste do altímetro no 018. 4018, 6311. Autorizado a alinhar e decolada 1-0. O vento é 230 graus, 4 nós. Torre Altana 3179, vai aguardar uma proporção. Reporte pronto para decolagem, Altana 3179. Certo, siga. Direcionamento, chame táxi, segue para a Serra. Sim, um livre acionamento. Canel 6311, desce para 2000 pés, ajuste do altímetro 1098, livre LS, reporte localizador pistão no zero. 2000, livre LS, reporte na localizador 6311. Salvador, é o Papa Tambi, é Romeu Bravo. E aqui Romeu Bravo, você chegou? O Yas meu Bravo decolou de Serra em Jacuílha, está mantendo 500 pés, está com um a bordo, dois a bordo, está com pro de Serra Bravo, Quebec Vitor. O código alocado é o 0146, o Yas meu Bravo. Outros comentários aqui durante a decolagem, mas já tem um médico avaliando aqui o passageiro e deixa alguns minutos para dar mais informações a respeito. Só para informar que vai ter que manter a posição por algum tempo. Claro, são 3179. A gente vai informar aqui também a Infraero, caso o senhor necessite de auxílio no solo. Muito obrigado, agradeceria muito. É 3179. 400, senhor. 400. Se a gente reporte no meio do CTR. Vai chamar 20 milhas fora o Iacra Bravo. Agora, bom. 3179. É, o médico fez análise aqui no passageiro e é melhor nós voltarmos para a posição para desembarcar esse passageiro no atendimento médico, se possível. Ok. Aguarde só um instante para ingressar na pista, temos aeronave na final. O senhor tem condições de agilizar na cabeceira e retornar via Charlie para o pátio? Voltar via Charlie e voltar pela própria Índia, é isso? Pela carteira? Voltar aí pela Charlie, ingresse em frente, agilizando as manobras, táxi em frente, contorne esse canteiro central aí na sua frente, retorne via Charlie, agilizando as manobras. Xuxanã 6319, aguarde a pista livre. A aeronave da TAM que está contornando aqui o canteiro central próximo da Bravo vai liberar aguardando autorização de pouso. Silêncio, ONU. Espera a ONU 7, é Papa Serra. Precisado alinhar e manter a ONU 7, é Papa Serra. TAM 3179, continue táxi à sua direita, liberando na Charlie. Após chame o sol novamente, 121 decimal 9. 219, obrigado. Meia 3 no ano, o vento é 200 graus, 03 nós, pouso autorizado na 1-0. Teve pouso na com a Serra Livre, decolagem da 17, o vento é 210 graus, 4 nós. Eco Papa Serra, Ricardo. Bravo, tem como tomar o ajuste de altíssimo, Papá, Papá, Serra, decolou ao 04, controle Salvador, 208. 208, Eco Papá Serra. Pedi, Papá, Papá, Eco Papá Serra, decola no 7 para a ascensão do Vida Mônico. Eco Papá Serra, bom dia, contato radar, Vida Mônico, suba para o 200. Subida a moto, subida a 200, Eco Papa Serra. Papa Serra, confirmando a rádio ideal de Saída 305. Irmão. Está presente em rota, Eco Papa Serra. Gol 2171, desça para 4000 pés, ajuste do altímetro no 018. Gol 2171, desça para 2000 pés, ajuste 108, VLS, reporte localizador, pistão no 0. Sim, especialista 2000, vai reportar no curso, gol 2171. Autoriza o gol 2171, Vortuna? Autorizado, reporte localizador 2171. É, plano Duna, 2171. Alfa orientando para o Noroeste. Gente, vai Romeu Alfa, para o Noroeste. Chame o controle agora, 20.8. 208, obrigado. Muito bom dia, é o Mike Romeu Alfa. Mike Romeu Alfa, bom dia. 500 pés, setor de Candeias, reporte 20 milhas fora. Vai chamar, Romeu. Gol 2171, Livre LS, chame torre 11895. 1895. Torre ao gol 2171. Gol 2171, continua a aproximação, agora de pista livre. Bem, agora autorização de posse, 2171. O 2171, ponto autorizado pico no zero, vento no 70 graus, 039. Autorizado posição no zero, gol 2171. Chame 312, decolou o 17, controle Salvador 208. 208, controle Salvador, 6312. Som. Ok, senhor, de acordo, agradeço, obrigado. Xanem 312, contato radar, saída fuga, sul do Ematel 350. Saída fuga, sobe o Ematel 350, Xanem 312. Chame Centro Recife, frequência 12685, alterna 25.45. 171 decolou zona 8, controle Salvador 208. 685-2545, é com a passé. 6219. 219, obrigado. Goma 230, formação Mike. Goma 230, chegada Gomed 1, desça para o nível 050. Gomed 1, 050, 230. Confirmando, decola da pista 0. Inicialmente vou em voo médio 1230, tráfego previsto saída no setor. Cruzamento se tornou 7, prossiga Quebec Mike Lima, na Lima 1219. Bom dia, é o da 3304, informação Mike, pronto, cópia Brasília, nível 3-0. Mantenha a linha do litoral, 500 pés, ajuste 108, reporte buraquinho para o cruzamento do campo. Xenia 6312, chame Centro Recife na frequência 12685, altera 125, decimal 45. Vou chamar agora Centro Recife 2085, alternado 2545, chame 6312, um bom dia, um bom trabalho, senhor.